5626, contato radar, sua posição Conde, voa na proa de Bonf, reporte para descida. Bonf, reporte para descida, 5626. Aerotaxi Gol 1754, 106 POB, autonomia 4 horas e 30 minutos, alternando Fortaleza. Gol 1754, taxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 1, 18.6, dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. Pátio Índia Alfa, Torre 26, até a volta. No ar, 802. Seguinte, 802, reporta perna do vento, 110. Bota lá, ingressando na perna do vento, 802. Conta com RM34, 102. Tá, Luiz, que é autorizado, tocar RMT, pista no 7, vento 150 graus, 109. Passa aí, pode iniciar? Negativo, aeronave da TAN 1-1 já no puxo, ok? Será autorizado após a mesma. Ok. O 02 está ingressando na perna do vento, da 1-0, para pulo final. Ok, Ciente Olimpo 02, faça 360 pela direita sem interferir com o eixo da 1-7. Ok, vai realizar 360 pela direita sem interferir com a 1-7. Salvador, bom dia, o TAN 32 no meio, na ponta espera da 1-0, pronto. TAN 32 no meio, bom dia, autorizado a linha ainda colapso do 1-0, vem 1-5-0 graus, 1-0 nós, forma o tráfego P3 na aérea, perna do vento 1-0 no meio peixe. Ciente, a linha decola, o TAN 32 no meio. Beck, reporta a visão com a rotatória. Contra a visão com a rotatória, que é Beck. Chalé 6315, boa tarde. Chalé 6315, boa tarde. Continua a aproximação, é porta externa, trem checado. Porta externa. Prossiga. Poderia curvar a esquerda que sai na proa do vento para evitar formação? Boa tarde, boa noite, 754, quanto espera na minha? 754, boa tarde, mas eu vou esperar agora. Tente aí 7 ou 8 milhas. Gente, eu parto ao final. Eu não recebo seu modão. Então te comenta aqui. Assim. Solo Salvador, boa tarde, gol 1600, ciente da novembro, autorização Natal. Nome é 00, só estão sempre a cópia, Natal 370, prepara a saída Puca, transição Zipara aguardando. 370, Puca Zipara aguardando, 600. Para táxi, o TAN 3193, 141 a bordo, 1330 de autonomia, Altana Guarulhos. Taxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 1, 18.6, dúzia, o ajuste 1019, o TAN 3193, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera, Torre 18.6, o TAN 3193, obrigado, uma boa tarde. Passaria do 2230, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da TAN retaguarda, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Ok, assim que passar o tanque, a gente inicia o nosso táxi, vamos puxar. Mantenho 070, Chané 6630. Doutor Salvador, boa tarde, Chané 6210, capitão 1610 para 1950. O Chané 6210, acione a identificação, solta o Zé Tirada Mar e desça para o nível de voo 050. 0550, solicita para o ambiente estável, se possível. Tente manter a guarda, autorização. Coronel TAN 3216, perfil da Momo na sua escuta, visual contrato. TAN 3216, contato radar, Sul Lone Ridge Vol 370, saída Momo. 2-1-6, 7. 1-5-1-1-1-6-0-0. Correto, portal 5, chama pronto para o feedback saneamento, gol 1-6-0-0. Chamando, obrigado. Marco Luiz, que faça espera através sul da cabeceira 28, com curvas pela direita, aguardando as instruções. Autoriza pro Diduna, direto. Confirme. Autoriza pro Diduna. 3805, totalmente pronto, não? Tá totalmente pronto. Tá livre, reporta táxi então. Então, 3805. Negativo, desse para 2 no pé. Reporta estabilizado, localizador, Xenegram 411. Tentar lá e seguir pelo perfil, 2 no pé e está autorizado LS, reportado no localizador, Xenegram 411. Oxanema 320, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, seu limite será localizador, reduzindo para 1709. Desce para 3 mil pés, ajuste no 019. Esquerda 020, 3 mil pés, limitado pelo localizador, ajuste a 1019, Oxanema 320. Reduzindo para 1709, Oxanema 320. Reduzindo 1709, Oxanema 320. Encontrei baixo, travado, pouso final. Só confirmando, acionamento na posição, aguardando o push, ok? O ATR da passaria do já presta a iniciar o táxi na remota. 7-3-3-3-3. Dono 7, aponta o curso final. Botará na curta, dono 7, fica mais aberto. 2230, táxi via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal meia, dúzia, o ajuste 1019, bom voo. Ei, Pátio Índia Bravo, na ponto de espera 1-0, monitora a Torre em 118-6, 32230. Paulo, só confirmando, 3205, está autorizado o acionamento na posição e posteira para o bem. Afirmativo, apenas aguardando a passagem do ATR da passaria do Jano Táxi. Após o mesmo, tá livre. Puxa e reporta o táxi, então 3805. Solo, boa tarde. Oxanéa 6315. 247. Vou já assistir no Lima aqui no Bravo. Bravo. 48, controle 20, decimal 8. 208, boa tarde. Bravo Luiz, mantém apenas contra o vento da cabeceira 28. Sai mais 320, ultrapassar o pulso localizador, aguarde o final. Ultrapassa o pulso localizador, vai manter a pulsa, né? 320. Sobre a cabeceira 1-0, autorizado cruzamento sem interferir com o eixo da 1-7, Bravo Luiz, setor norte. A 3193, ali mantém a cabeceira 1-0. Alinhar e manter a 1-0, TAN 3193. Vitor Maia, Quebec, checa trem, vento 1-4-0 graus, 1-3 nós, autorizado pouso, pistola sódio. Como Charlie 150 vai cruzar o campo sobre a cabeceira 1-0 para o setor norte, não é café. 3 fixo, sempre estendido pouso, 1-7, está visual com o Bravo Luiz e o Vitor Maia, Quebec. Olimpo 02, solo às 49, livre à direita, táxi Alfa, reporta na base. 5489 no pátio 3, autorizado, reporta táxi. Reportará táxi, 5489. 3193, vento 150 graus, 129, autorizado, decolapso, estando zero. Decolagem, 3193. Gente, reporta na Delta, 02. Doze, o 63, Amador, gol 924. Gol 924, informação curta November, Maceió 350. Copia? Copia, tá sendo informação 90. Autorizado, Maceió, nível 350. Decolada 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5106 no transponder. Autorizado 350 para Maceió, decola com a curva esquerda, saída Puca Caju, pelo ISC 58, após rota do plano de voo. 108, controle 506 transponder. Correto, confirmo o portão? Portão 1-0. Portão 1-0, chama pronto para o inspecionamento, gol no 924. Portão. Controle 3193. Confirme. Tá 3193, decolou Salvador Galeão. Tá 3805, confirme. Três um nove três, chame agora Recife 12685, alterna 125 decimal 45. 12685, 12545, obrigado. 3193, entendeu? Voar, Dael. Salvador. 35489, taxia como número 2, seguindo o Airbus da TAM. Tô seguindo até o ponto de espera da 10. Ponto de espera, torre 1, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. Seguindo o Airbus da TAM, ponto de espera, 118,6. Da 3805 para o táxi, POV de 159, 3 horas e 50, alterna Galeão. Então 3805, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118 decimal meia, dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. 1019, táxi Índia Alfa, na ponto de espera 10, um bom táxi. 2 milhas. Confirma a transmissão pela torre. Oceaner 6320, atendeu o localizador. 6320, número 2, formarei pista livre. Guarda pista livre, Oceaner 6320. Salvador, 02. 02, mano. Ingresso a Delta, mantém ponto de espera da Delta. 02. Tá parado, pode ficar pra Delta. Aquilo Bravo, litre pai. Salvo Salvador, gol do 600 no portão 5 para o puxa acionamento. Vai levar o projetal, salvo o projetal, salvo o projetal. Confirme. 02, agilizando o cruzamento autorizado. Porta está livre. Autorizado, não é 641, solo 55, direita, solo 1209. Direita, agora 1209, obrigado. O ônibus aqui quase atropelou o cara da Infraero. não tinha lugar pior para parar nesse aeroporto aqui. O nariz do avião está quase na estrada, aqui na rua. Gente, o Xané 6315. Ah, só confirmando, essa posição é definida pela infraero, ok? A gente vai deixar registrado aqui o Xané 6315. Ah, exatamente. Eu agradeço a senhora poder fazer isso, porque eu não posso ir até aí fazer um reporte por escrito, mas é um absurdo. Eu não sei se a senhora consegue ver a distância que tá aqui dos ônibus e dessa guia de fato. E só confirmando aí pro comandante, nós vamos registrar aqui no livro de ocorrência, mas o senhor pode fazer o reporte aí. Tem vários setores do aeroporto que tem o documento aí para relatar o fato, ok? Do RPO. Ah, positivo, eu agradeço, mas só posso fazer isso em Guarulhos. Agora não tem, eu vou para... vou decolar para Guarulhos daqui a pouco. Entendi. Questionamento, gol 1806, posição 4. Pós-aeronave na curta, ali mantém, capsule 10, passarei 2230. Pós-aeronave ali mantém, 2230. Tá, escuta, obrigado. Puxa, estacionamento 924, posição 10. Globo 924, aguarda na 10, não me escuta, ok? Devido ao congestionamento no ponto de espera da 10. Ok. Voo 600, na posição 05, tá livre, reporta táxi. Livre, reporta táxi, 600. Tá, 3806, mas 3805, ponto 090, pronto. 3805, sim, a gente bateu ponte para o 90. 320, solo 57, direita, solo 219. Direita, solo 219, o Xené 6320. Tá, fluido, tocar RMT, pista 17, vento 160 graus, 149. No 924, no 10, tá livre, reporta táxi. Tá livre, reporta táxi, 924. Xané 6141, não escuta? Bem, o Xané 6141, fique atento ao Boeing da Gol puxando no 05, assim que o mesmo adentrar o pátio 3, tá livre, Juliette, 08 é o portão. Ativo Juliette 08, então vai parar aqui antes de entrar na Índia, correto, Teresa? Tem ativo Juliette, antes da táxi Juliette aguardando, ok? Isso, é do Juliette. Obrigado, Teresa. Vai aguardar aqui a sua autorização para continuar no táxi até 08, tá? Rodou, boa tarde. Vou Xané 6320, no foco principal. Xané 6320, boa tarde. Táxi Avial foi manter a posição antes da táxi Juliette aguardando para ingresso. Alfa, mantenha-se, Juliette, Xané 6320. 3230, decolada 5912, 08, passeio 2230. Está estabilizado? Confirme. Sim. Então chame a torre 118 decimal 6. Tenha a perna contra o vento 10. Reporte para a vestida com a cera 28, tá? 1806, na escuta, solo. Chega. Por gentileza, só confirme com a equipe de solo se o pushback será realizado no modo padrão até o 04. Tem um Airbus da Avianca agora para ingresso na Juliette. E a senhora quer que a gente deixe a Juliette livre? Afirmativo, só confirme com a equipe de solo se é possível o gol no 806. Afirmativo, vamos coordenar aqui com a situação. O Xané 6141, não escuta? Prossiga, senhorita. Só confirma a possibilidade de ingresso com cautela em Juliette ou aguarda o táxi da aeronave? Confirma. Posso fazer o táxi aqui, sem problema, senhorita. Juliette 08 é o portão, então, o Xané 6141. Juliette 08, Beleza, eu entendo agora, obrigado. Passaredo 2230, voo direto Leda. Direto Leda, 2230. Mandei Juliette para o ingresso Genebé 320, previsão 4. Para o táxi 924, 131, alterna Salvador, 2:15. O 924 aguarda para início do táxi. A aeronave da Avianca vai ingressando agora na Juliette, vai partir para o 08. Após a mesma, o será autorizado o táxi. Ok, não me escuta aguardando, por gentileza. É aguardando a sessão. Luiz, 360 pela direita, aguardando instruções. Torre Salvador, tripe 5489, ponto de espera pronto. 5489, ciente, quanto é ponto de espera agora? 5489. Bom, 806 para o táxi, POB 107, autonomia de 1,57, alternando Recife. Bom, no 806, taxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre em 1, no 8-6-6, 12, o ajuste 1019, um bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, 18-6-12, obrigado, até mais. Para o táxi, gol no 600, POB 138, autonomia 0237, alternado Maceió. Tarde, recomendo as meias, aproximação final para o seu estado, mas seu trabalho. 3805, 160 graus, 129, autorizado até colapso no zero. Decolagem 5626, informarei que falei. Obrigado. Bom, no 924, tentando o parqueamento da aeronave da Avianca no 08, prossegue inicialmente até através do 05, aguardando para prosseguir. Ok, prossegue até através do 05, 924. Salve Salvador, muito boa tarde, o Senhor é 62. 1-0, livrou, não se escuta. Xener 62, 1-0, táxi é via Alfa e mantém a posição antes do táxi e Juliette aguardando. Vamos atender antes da Juliette, o Xener 62, 1-0. November Alpha número 2 para Copper, na minha escuta aguardando. Luiz que mantém proa oeste, aguardando para cruzar o campo. Pós-parqueamento do aeronave da Avianca no portão 4, inicia táxi, Índia, 1019 ajuste, 2186, obrigado, 600. O gol no 924, prossegue seguindo a aeronave da companhia, iniciando o táxi a partir da entrada do pátio 3, prossegue até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre em 118.6, dúzia, o ajuste 1019, grato pela colaboração e tenha um bom voo. Pela seguir a aeronave da companhia, o gol 1924, ponto de espera 118.6. Mochoner 6210, mantém a posição antes do ataque 6 Juliette, aguardando para ingresso. Vamos ter. O Xené 6210, aqui está a Juliette. Tráfego ao gol 1394, fim da informação. Ativo, copiar. Gol 1394, informação November, Galeão 360, prepare a saída da Eulia da Bridge, aguardando cópia número 3. Obrigado, guarda. Oceaner 6210, após a passagem da aeronave da Gol, ingressa Juliette 05 ao portão. Vamos avisar pro Gol e vai ingressar para Juliette, pro via Juliette, pro tempo, Oceaner 6210. Gol no triplo 3, pronto, copo? Pronto. instantinho no 333. Paulo Salvador, 5626, livrou via Delta. 5626, táxi em frente, Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, 5626. Fugou no 333, autorizado. Congonhas, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5124 no transponder. 360, curva direita, Dael, Leda e Bridge, onde intercepta a via Upper Zulu 1-6, 208, controle, 5124, transponder. Correto, portão 9, chama pronto para o estudo de acionamento, gol no 333. Certo. Índia November Alfa na escuta? Qual é o local de sobrevoo? Autorizado então Salvador, Salvador, toque arremetido em Vera Cruz, número pés, decolagem da 1-7, curva direita via corredor Axé. O controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 6, dúzia e aciona 0171 no transponder. Salvador, boa tarde, gol no 600, ponto de espera da 1-0. Zero, boa tarde. Acende, mantém o ponto de espera no zero. Mantém, 600. 489, contato radar, voo nível 200, sai da árvore. 200, sai da árvore. Na meia dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. Ó, 394 pronto. Autorizado, Galeão nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5110 no transponder. Roda 394 autorizado, Galeão nível 360, conforme roda, decola da 1-0 após curva direita. Da Euleda Bridge, da Pesulo 1-0, controle 1-2-0-8, transponder 5-1-1-0. Correto, portão 3, chama branco, chega acionamento, gol no 394. Câmara, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, 4-1-6 da Azul, agora 2 milhas externas. Azul 4-1-6, ciência, porta externa, 3 checados. Vai chamar. Azul 416, autorizado, pouso, pista no zero, vento 150 graus, 129. Livre pouso, azul 4116. Coroa 06, decolou 09, controle 20.8. 208, boa. Gente. 06 decolou, passando 2 mil.